líder, os top do Pará. Fabiano Tailandense Produções. Garoto, tu é a metade que eu tava procurando. Vou te provar que é verdade o que eu estou falando. É que tu gosta do anime, eu sou também. Cineminha com pipoca, a gente se dá bem. Fica escondido, é que eu olho preferida. Te confesso, minha paixão foi a primeira vez. Fabiano Tailandense Produções. Garoto, tu é a metade que eu tava procurando. Vou te provar que é verdade o que eu estou falando. É que tu gosta do anime, que eu sou também. Cineminha com pipoca, a gente se dá bem. Fica escondido, é que eu olho preferida. Te confesso, minha paixão foi a primeira vez. Fabiano Tailandense Produções.